to Channel 4, hang on the way, but it's not a scene, 10 minutes. Alright, that's the rest of the time. Okay, dial it up much more. Isso, 366 baixar o travado. Já passou 66, vai reportar o 372, até 3597. Sim, reporte. 3597. Ana 225, dessa hora 2500 pés, autorizado para o procedimento renal. Estado do presente, guarda para o Terra Vitor 366. Ana 225, comprou? Afirmativo, das 2500, pode voar o 366? Está autorizado, Valdo, na produção Terra Vitor 366, Ana 225. 366, certo, Valdo. Completa com a torre em 118 do sinal 95. 95, pelo que eu vou comer a vez. Zero, 010, colagem autorizado, 030 grau 5. Alfa Juliette para Juliette. Não, comprei Delta. Alfa Juliette para Juliette. Alfa para Juliette, 357. Bom dia. Bom dia, até a próxima. 835, como é que você chegada? Foi de bom. Foi de bom, mantendo, boa noite, né? 135 no 7, Juliette, portão 7. Para o 07, 135 no 7. Pode sair da água, tudo mantém o nível 360. Na água 360, obrigado. Avião vai ser aprovado até o ponto de espera na pista 10. Leopard 371, certo da Índia. Ponto de espera, Toyono 1895, Pendagão 1095. Passo 371, na pista da Índia, 1395, quando nós viemos. Cruzado em Jura Telefa, voo 4040. Jura Telefa, 4040, muito obrigado. Voo 1895, voo Sr. Vitor 368. Voo 368, por onde é? Estou com o grupo de feitagem. Prossiga. Esquerda mantém a proa 225, seu limite será radial 270 Salvador. 225, limitar 270 Salvador, agora 8. Solo Salvador, copio o grupo de feitagem. Ratinho, prossiga. Golf X-Ray Charlie, Paulo não escuta, prossiga. Paulo Salvador, um bom dia, até o tempo 389, zero, informação Delta, alta, central. Então, 380, autorizado para Recife, eu preso no 7, nível de voo 330. Da Pocajá Maracaju com a primeira curva à esquerda. Transponder 5122, controle Salvador 120, decimal 8. Obrigado, Pocajá Maracaju, Nível 330. Correto, centro, portão 8, tá? 3280. Portão 2, preparado. Portão 02? Avião 02. Gente. Paulo, Paulo, só mandou o conteúdo do Google, fechado? Afirma, prossiga. Pede autorização de reboque no pátio 3, posição 3, não para a posição 9 do pátio 1. Estou na saída do pátio 3 e o Golf X-Ray Charlie. Ok. Salvador, ou posição 11, já tem mais autorização para São Paulo, Mongóia? Afim, para o Scópio. Para o autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via P1 0, Pubá, via P1 6, sai conforme rota do plano, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motivan, com primeira curva à direita. Transponder 5124, controle Salvador 120-8. Emília Esmeralda, do Leste Salvador, resumo na navegação, voando Sierra Vita 366. Tá pronto, 366, voo no 865. O Xanel 6075, o já vai ficar correto, chama para puxa o fenômetro. Sim, 1288, alterna, 1260. 288 e 1260, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, vou 1043. Para a 3, o senhor identificação chegada bom, senhor, bom dia, desse mantenha nível 050. Desceu 050, possibilidade de voar ao Terra de 3372. Ativo, mantenha a partida chegada e 1093. Controle, é o gol 1961, decolando, escuta, bom dia. Passo em 1, bom dia, contato radar, saída da El, sobre mantenha nível 3000. É zero, obrigado. Nível de voo 340. Saída da Eleda Mótima com primeira curva à direita. Transponder 5123, controle salvador 120-8. 340 aprovado, da Eleda Mótima, curva direita após decolagem de 10, 5123, 201 é o controle, vai chamar quando o próximo estiver acionamento no 10. 1208 é o controle, chama pronto. Estabilizaram noite, BSI. BS5, torre no 8 do sinal 95. 895, boa. São 32195 na escuta? Chama 6075 na escuta? Está na escuta, 16075. Que foi o estimado para o postmédio? 30 graus, 5 nós. Livre pouso, boa noite, 65. Do 5973, oficina de identificação de Estrada da Mar, e desse mantém o nível de voo 050 hoje. 050, chegada Mari. Quando possível, aprode, dona. Ok, Mirai, você está o NDB Zulu da pista 0? Afirmativo. Gente, autorizado o voo na prova de TAP. Em princípio, TAP e o 5973. TAP. 1991, no chama Centro Recife, 1251, na alterna 128, decimal 35. 351, 12835, agora 91, bom dia. Salvador, está 3215, puxa acionamento, remota 2. X-Ray Charlie, mantém posição aqui na estrada do Tati 3. Ok, Saulo, com o X-Ray Charlie, mantendo posição. Está 3-2-5, remoto na mão, autorizado, chama o táxi. Autorizado, puxa de estacionamento, está 3-2-9. Saulo, bom dia, boa noite, 65, livrou? Xanja, boa noite, 65, táxi lento, via Alfa, chama o X-Ray Juliette, sua posição já está sendo liberada. Lento, reportará mantendo da Juliette, boa noite, né? Preserva de 3 de tração para evitar área restrita, curva à direita na proa 220. Seu limite será radial 270 do Vale Salvador. Direita 220, confirma o limite? Radial 270 do Vale Salvador. 270 do Vale Salvador, vou 903. 973, reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo 230, agora 093. Rio 5973, reduza para 230 nós. 230. Gol no 093, eu preciso manter a presente velocidade. Deixa eu 093, obrigado. 093, isso para 2500 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Teste 2500, 093, autorizado o procedimento. Zona 093, mantenha a proa 220 por mais 10 milhas, após será reorientado para interceptar o... para completar o final do seu meu terminado. Gente, mantenha a proa 220 por mais 10 milhas, Zona 093. No 865, só para informação, a posição mudou, gate previsto é o 1-1-1, e a aeronave ainda não solicitou push. Salvador, bom dia, Oxalé 6075, posição na posição 1-1. Oxalé 6075, autorizado, chama para o táxi. Para o taxa 3295, 208 a bordo, 3h45, Galeão. Taxa 3295, taxa aprovada até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Ninja, ponto de espera torre 1895, PNH no 095. Taxa autorizada via Pátio Ninja, ponto de espera 1895, via 3295, bom dia. Oh, Rio 5, 5973, cruza agora 70, 7000. Canal 73, Sente, confere, desça para 2000 pés, logístico 05. Vou na proa de Duna, reporta para controle antecipatória magnética 101. Afirmativo, voando proa de Duna, 1015, reportará magnética 101. Voo no 093, chama a torre em 118, decimal 95. 95, voo no 093. Oi, Salvador, bom dia, eu vou no 093 na final. 1093, desova o campo? Ainda negativo. Sente como desova o campo, vento no aeródromo 080 graus 619, ajuste no 095. O 095 é formado. Oi, Salvador, bom dia, T3295, ponto de espera, 90, pronto. T3295, mantém o ponto de espera. Sente, mantém a posição. Voo no 093, ponto autorizado, pistão no 0, vento 08 graus 59. Deve de pouso no 0, voo no 093. Chanel 075, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera torre 1895, PNH 095. Pátio Índia, ponto de espera da 10, via Pátio 95, via Pátio Chanel 075. Salve Salvador, bom dia, 3597, Paé, 3270, Brasília, próxima. 3597, bom dia, Edson, confere, autorizado para Brasília, voo 397, nível de voo 360, saída Arbor, após voo, posição elétrica, com primeira curva à direita. Transponde 5126, controle Salvador 120218. Cruzamento correto, confirme o portão. 07. Gente, chão pronto. Décimo 95. 118.95, bom dia. 3, Salmo 4, 5, direita, Salmo Salvador, 1, 2, 1, 9. Direita, 2, 1, 9, igual Santana, 1, 3. Salvador, bom dia, é o Rio 5973. Rio 5973, bom dia, continua para a sua guarda na pista livre. Guardando. São 3, 2, 1, 5, autorizado decolagem, pista 1, 0, vento variável, 0, 3, 9. Vento decolagem, 1, 0, está 3, 2, 1, 5. O Rio 5973 está visual com o campo? Ainda não. Sim, se forma visual com o campo. Formará visual. Cinco, sete, um, na escuta. Ciente, 5973, continuando para a situação, aguardando pista livre. 1-0 na escuta. O 973, pouso autorizado, vento variável 02 nós. Livre pouso, 5973, baixar travado. Gente. Então 3215, decola aos 46, controle Salvador, 120, décimo 8. 208, bom dia, 3215. De Salvador, bom dia, até 3215, daí é um ativa, passa 1600. Salvador, está 3215. 3215, contato a radar na decolagem. Saído é autorizado por hoje, Leda. Subindo com nível 340. Leda 340, está 3215. O Gol 7-8 Charlie autorizado até o Gate 9, agilizando. 7, solo. É, o Gate 9. Rio 5973, solo aos 48, libera a direita, solo Salvador 1219. Libera a direita, 219, solo Salvador 5973, da Rio. Puxando 6075 ao alinhar, autorizada a decolagem, vento variável 039. Livre decolagem, 6075. 0075, decola 51, chame agora o controle, 120, décimo 8. 308, bom dia, Sérgio. Bom dia. Módulo 75, assinando a identificação chegada à Mari, desse mantém o nível 050. Salvador, bom dia, Xanéa 6075. Xanéa 6075, assinando contato radar na decolagem do Sérgio da Elfo, e mantém o nível 360. 360, pode voar da Elda presente, Sérgio? Cruzado livre. Eda, 6075. 3153, sente da informação. Informação é, solicita nível 300 para Galeão. Um minuto, Cássio, 353. Lá lá. Solo Salvador, bom dia, 5973, a Alfa, que está em contato. 5973, bom dia, Alfa, Kilo, faz 3, posição 7, Lima. Bom dia, Alfa, Kilo, faz 3, 7, Lima. Então, 3153, autorizado para Galeão, via P novembro 857 até Monte, nível de voo 300. Decolagem pista 0, com primeira curva direita, saída da El, Leda e Romi. Transponder 5127, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Salvador nível 300, aerovia inicial até novembro 857, Temoso. 120, decolagem, pista curva direita da El Leda Irumi. Transponder 5127, controle 2080, San 3153. 3153, autorizado para o Galeão, confirme o portão. Só um momento, estou na área remota. Assiste meu terminal de logística de carga da Israel, aqui acredito eu, posição 6 Lima. Ok, parte 3, gente. Sim, prossiga. É, dentro de bordo, de baixo, de bordo. Gente, bom dia. Confirme 3205. Ao 1. Não conseguiu copiar, cara. 125, decimal 1, TAM 3215. Agora copiou alto, é claro, 251, bom dia. O 5975, confirma o procedimento que era total em Liga de Azul, a pista no zero. Sim, chegou aí direto Duna, vista para 2000 pés, o ajuste no 005, reporta a dispersão magnética 101. Senai 075, chama Recife, 95, Lista 1. Salvador 972, geral, bom dia. 972, você é a identificação chega da Mari, vê se mantém o nível de voo 050. Identificação Mari 050, só para fazer um VOR do Lúcio. Para o procedimento completo, consigo. Negativo, boa tarde, sinal direto. Gente, autorizado 3 de TAP da presença, vai dando procedimento 9972. Etapa aguardando o procedimento. Ela para 050, 9972. 0-0-0. Confirme, 6225. Afirmo, posição 62, a mensagem está vindo muito, muito baixa. 6225, informação é ACO, posição 612, 380, Brasília, posição. Agora sim, bom dia, 6225, informação eco confere, autorizado para Brasília, via 2197, nível 380. Saída Arbor, LF, após a decolagem com primeira curva direita. Transponder 5144, controle Salvador, 120.8. Brasília, 380, apoiando o Monocente. Arbor, LF, saída, curva direita. Aciona 544, controle 208. Correto, 6225, portão 62, deixando pronto. Pronto. Esperar 9942, desça para 2010. Após o passe, autorizado por hoje, Paza. Completo procedimento. 2000, confirmando, pode boa tarde, está presente? Afirma. Ok, boa tarde, deixando 2000, na nossa aqui. Bom dia. 5975, bom dia, já está visual com o campo? Agora a 1900. 5975, pouso autorizado, vento calmo. Teve pouso, Rio 5975. Na 0.2, autorizado, chame táxi. Qual é o desvio à esquerda para essa formação, Federal 9972? Sinal 75, Alfa Kilo 73, atentando sinalizador, bom dia. Muito bom dia, Alfa Kilo, atentando sinalizador, Alfa Kilo. Bom dia, o Azul 9100, bate 3, frente da ECO, pronto para a foto. Azul 9100, autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 170, saída Conde com a primeira curva à esquerda, transponde 5150, controle Salvador 120218. Autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677. Instalador 10, perfil da Conde, primeira curva esquerda, 5150 acionar o transponder e no controle hoje 208. Chamaremos para o pushback de acionamento azul 9100. Confirmando guia 01-9100. Só instância ali. Está aqui no pote 3, já está na posição. 3890 para o Dark, tem 149 a bordo, 350 Fortaleza. Então, 3890, direita de Índia, da ponta de espera, ponta de espera torre, 1895, canhão 00 no meio, vamos lá. Direita Índia, ponta espera 2995, bom, para a direita de Santana, Salvador, Oceaner 225, 62, eu puxo o beco a Salamela. 62, autorizado, Santana. Autorizado, 625. 4201, informação Eco, ponte 3, autorização Campinas. Sul 4201, autorizado para Campinas, Apesuno 0, por base Apesuno 6, nível de voo 320. Saída da Ilha da Morte, para a primeira curva direita, transponder 5146, controle Salvador 120218. Fazer 4201, autorizado para Campinas, 320, do Apesuno 10, por base Apesuno 6, Cosmo Confis, Comode, Apesuno 30, até Campinas. Decola da 1-0, curva direita, saída Sael, meio da Montiba, e o transporte 546, então, Salvador 1208. Correção, pronto, portão 3-4201. 4-2-1. Solo azul, 2-0-0. Prossiga. Parte 3, posição 4, Romeu. Gente, grato. Bom, Espera, tá 3890. Confirma o funcionamento do PAPI. Pelo ativo ele estava como inoperante. Acho que tá funcionando, né? Parcialmente, senhor. Tá funcionando só a PAPI, só a parte do PAPI que tá funcionando. Confere 6291, autorizado para o Galeão, via PNV-1857 até Monstro, nível de voo 360. Saída da Ilha de Iruno, com primeira curva direita. Transponde 5151, controle Salvador 120218. 0 para o Galeão, nível 360, via